Canta coração. Isso é Delírios falando de amor. Portal do Arrocha. Faz que desse jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charme, um doce pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. E é só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar